foi a minha vida neste mundo de engano. Durante vários anos que passei de alegria e de prazer, mas pra cruz eu olhando, meu coração foi ferido, vendo ali tão aflito, tão belo, tão bonito, Jesus me chamando. Ao pé da cruz parei com os olhos cheios de lágrimas, vendo os sinais dos cravos nas mãos do Salvador, nas rugas do seu rosto tudo como um cordeiro mudo.